pessoal, bem-vindos à nova edição do Pilha de Bis, o podcast do site Arte Final. Acesse lá artefinalhq.com.br para os episódios do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, artigos, reviews e muito mais coisas. Eu sou o Marcos e estou novamente com o Vitor Azambuja. E aí, gente boa? Com o Dãozinho. E aí, beleza? E aí, vamos voltar a falar de mangás. Vamos falar de um mangá que o pessoal tava tendo pedido de volta, Dãozinho. Eu não faço a menor ideia, né? Porque da primeira vez foi cancelado, pouquíssimo gente conhecia na época, pelo menos pelo que eu lembro. Ele apareceu ali em outra série do autor e a galera gostou e ficou aquele negócio, vamos publicar, não vamos, mas não tenho nem ideia. Véio. Pois é, a gente vai falar de Dr. Slump, ou Doutor Slump, do Akira Toriyama. Se você não conhece o nome, primeiro você se mata, e segundo, ele é o mesmo autor do Dragon Ball. É, a Conrad havia publicado aqui no Brasil, na esteira do sucesso que foi o Dragon Ball, né? Que foi aqueles primeiros mangás publicados no Brasil de maneira com sentido oriental, com aquele formato que é publicado no Japão. E, então, e não só no formato original, mas como licenciado, né? Porque os outros eram pirata, né? E é isso também, né? Foi o começo da invasão dos mangás no Brasil, era Dragon Ball, Cavaleiros, Samurai X e aí começou alguns outros, tipo Love Hina, Video Girl. É. E acho que teve Hanima antes, né? Aquele Hanima meio. É, Hanima meio veio antes, mas saía em formato americano, em fascículo, né? E sentido invertido, né? Uma sériezinha bacana também. Não me lembro agora quem é que publicava, era uma outra editora. Não era Sampa, não? É, eu acho que era Sampa. Eu cheguei a colecionar alguns volumes, depois ficou muito difícil de achar. Até não sei se chegaram a completar Hanima meio no Brasil, mas Hanima meio ainda era naquele cacoete de você ter que adaptar pro formato americano, de você botar no sentido ocidental, sabe? Os primeiros que realmente começaram a respeitar o formato japonês foram esses aí que o Marcos citou agora. Ele foi publicado lá pela Conrad em 2002 e 2003. A Conrad lançou só 14 edições e ele era num formato meio tankobon. Então, equivalia as 7 edições japonesas, e no Japão o Dr. Slump foi completado em 18 volumes, então a série ela não chegou nem à metade aqui no Brasil. E agora a Panini ela já havia anunciado há algum tempo, né, que ia publicar, mas ela só voltou a publicar esse ano, só foram lançadas até agora, até a gravação desse podcast, 2 números, né? E assim, esse eu fiz aquele esquema que eu já contei aqui, apesar do pessoal, todo mundo fala que é muito divertido, que é muito engraçado e tal. Então, quando saiu essa primeira edição, eu peguei e já li logo, né, pra poder saber se eu ia colecionar ou não. E eu vou dizer pra vocês que eu gostei um bocado. Então, ele vai ser colecionável. Eu não devolvi esse pra banca, né? Então você não vai ler o volume 2 nem tão cedo. Provavelmente não. Mas vai ser colecionável. Então já li esse primeiro volume, gostei muito, muito divertido. É um humor meio nonsense, é muito engraçado. Fala um pouquinho do enredo ou da falta de enredo, Vitor. Então, eu não li. Eu ia ler pro podcast. Eu ia ler pro podcast, mas aí não acabei não consegui fechar um pedido de R$100 da Amazon. Então, deixa eu perguntar de novo. Não, fale um pouquinho do enredo de Dr. Slump. Ou da falta de, né? Porque o carinha lá, nem lembro mais o nome dele, o doutor, que não se chama Slump. Slump é o nome do... É o Dr. Senbi Norimaki. Pronto, eu não consigo falar isso daí. E aí ele mora sozinho, ele é um inventor, ele inventa meio monte de coisa, tem o professor Pardal, só que ainda é mais louco. E aí ele constrói um android, criança, menina, pra morar com ele. Porque ele mora numa tal de Vila Pinguim, que consegue ser ainda mais bizarro que aquele mundo de Dragon Ball, né? Só tem personagem louco, é muita onda, o local é muita onda. E aí ele constrói essa androide, e como ninguém nunca tinha visto ele com alguém, ele tá sempre sozinho, as pessoas estranham, ele fala que é a irmã dele mais nova. E aí a história é basicamente ela interagindo com as pessoas. Ele esconde que ela é um androide, não quer que ninguém saiba, pensa que ela é uma pessoa normal, e ela... É é inocente, é bastante inocente, obviamente. E aí o enredo do mangá é basicamente ela interagindo com esses personagens sem noção da vila e ele tentando esconder que ela é um androide. Cada história ele vai inventando um dispositivo diferente. E tem história que pra mim não tem um final muito claro, sabe? Aí na outra já acontece coisa que não tem nada a ver. A partir acho do oitavo capítulo, nono, que ele vai pro passado, né? Que ele traz um pivetinho que começa a dar uma sequência mais lógica. Mas até então as histórias não tinham nada a ver uma com a outra, velho. É uma coisa muito nonsense as histórias. Ele fica tentando que as pessoas não descubram que ela é um robô, que ela é um androide. Só que ele falha, né? Porque ela não tem noção de que tem que esconder aquilo. Então, ela é muito forte, então ela acaba indo pra escola, ele acaba matriculando ela na escola. Então, quando ela começa a demonstrar a força que os valentões vão pra cima dela e ela dá uma surra no maior valentão da escola, e depois esse valentão acaba virando amigo dela. E aí, quando o pessoal da escola descobre que ela tem que ela é muito forte, então todos os clubes da escola, que é uma tradição lá no colégio japonês, tem aqueles clubes, clube de tudo, né? Atletismo, de futebol, de audiovisual, xadrez, todos esses clubes vão atrás dela pra ela poder fazer parte desse clube, e ela, sem saber direito o que fazer, ela acaba não fazendo nada e vira líder da gangue de delinquente juvenil da escola. Isso é muito bom. Não, e assim, e tem aquelas piadas que isso aqui não é pra criança, né? Tem uma hora que ela descobre que ela não tem nada debaixo da calça. Ela é diferente, não tem nada. Então ela fica, não, eu quero ter alguma coisa não, aqui. O cientista é um mexicano muito piorado, véio. Muito, muito, muito piorado. É muito mais sem noção, muito mais tarado, psicopata. Não, tem um capítulo que ele inventa um óculos de raio-x pra ver por baixo da roupa das pessoas. E, cara... Lembrando que esse óculos, 20 anos, 10 anos depois, foi chupinhado pela DC pro Superboy, né? O Superboy havaiano usava um óculos igual o que ele constrói, né? Cara, é verdade. Ele usava um óculos e o óculos do Superboy ainda tinha visão de calor, né? Tinha... Isso, né? Isso mesmo. O Superboy não tinha todos os poderes, aí inventaram esse óculos aí pra ele ter visão de raio-x, visão de calor. Não, e outra coisa engraçada, o Dr. Slump, né? Ele inventa uma máquina fotográfica que ele tira foto, você consegue ajustar pra alguns anos no futuro. Então aí eles começam a brincar com aquilo. Não, vamos tirar uma foto pra poder ver como é que você vai ser daqui a tantos anos. Vai tirando foto dos amigos, todos eles mais velhos, e vendo lá como eles iam estar, careca, trabalhando e tal. E aí, quando tiram foto dela, ela tá do mesmo jeito dali a 20 anos. E o pessoal, mas o que é que tá acontecendo? E o Sembi, né, que é o Dr. Slump, tentando disfarçar, e ela, não, eu também quero crescer, por que que eu não cresço? Na capa não tem falando nada, né? Porque eu lembro que a capa da Conrad não tinha falando que era conteúdo não, adulto. Não tem nada. Eu tô até olhando aqui agora na edição da Panini e não tem falando nada que é impróprio ou alguma coisa assim. É uma capa muito colorida, né? Tem uma criança na capa, que a Arali é uma criança. Então, qualquer criança de 6, 7 anos pra cá, você vai querer comprar na hora, porque é muito colorida. O título é colorido, a capa é muito colorida. E eu não sei não, velho. Apesar de ter esse tipo de coisa, ele é tratado ainda assim bem inocente, né? Não é algo pornográfico as partes, apesar de ter algumas piadas até um pouco pesadas pra criança, é aquela coisa mais inocente, afinal de contas ela é uma criança, né? As dúvidas dela talvez sejam as dúvidas que qualquer criança tenha, só que não fala, ou os pais não deixam transparecer, né? É igual você lembrar daquele filme lá, o Tira no Jardim da Infância, o pivetinho que chegava e falava: os meninos têm pênis e as meninas têm vagina. Ou menos isso. Sim, mas é dúvida de uma criança dos anos 80, anos 90, né? Porque as crianças de hoje, as dúvidas, porque carro não voa, é tudo dúvida altamente científica, os pivetes hoje, né? Não é qualquer duvidazinha, não, velho. E eu lendo esse gibi, me lembrou muito um mangá que também virou anime, chamado Chin-chan. Não sei se vocês chegaram a ver o anime ou ler o mangá. Passava aqui no Brasil na antiga antiga Fox Kids. O nome do anime era Crayon Shin-chan, que era um traço tosco mesmo, um negócio parecia feito realmente com giz de cera. E ele é a história também de um garoto de 5, 6 anos, o moleque boca suja, vivia atormentando os pais ficavam loucos com ele, tanto é que eu tava até olhando aqui a capa da primeira edição, que a Panini chegou a publicar algumas edições do mangá, ela publicava como publica hoje a revista da Turma da Mônica, né, era edições fininhas de 40 páginas no máximo, talvez, com lombada canoa, grampeada e tal, na capa tem o diálogo da mãe com o Shin-chan, e a mãe fala assim, por que você não limpa o bumbum todo dia? Aí ele vai e responde, é que eu sou muito ocupado. Ela vai, menino, pare de falar com um executivo, senão ainda te boto numa creche. Cara, nunca vi isso na minha vida. A gente vai colocar aí no post uma capa, algumas imagens do Shin-chan, que era muito divertido. Era um humor meio sem noção. Ele era mais conhecido pela dança da bundinha peladinha. Ele, nas horas mais inapropriadas, ele baixava a calça e começava a dançar. Como uma criança mesmo, né? É. Vocês falando de Dr. Slump, eu já tinha ouvido falar justamente por causa dessa publicação da Conrad, e eu me lembro quando eu ainda navegava por alguns blogs de mangá que o pessoal falava muito em Dr. Slump e tinha muitos órfãos, né? Que foi cancelada cedo. Mas eu cheguei a ler o comecinho de Dragon Ball nessa época também, quando saiu. E vocês falando muita coisa, ele reaproveitou, né? No Dragon Ball, o Goku criança também é essa figura super forte, ingênua, que não vê maldade nas coisas, mas tá sempre dando um jeito de espiar embaixo da saia das mulheres, né? Eu me lembro que a Bulma, ela aparece pelada o tempo todo no primeiro Dragon Ball. O Mestre Kami tem muito, né? Como o Não falou do Dr. Senbi, né? Ele reaproveitou, porque o Dr. Slump é anterior, né? Mas ele deve ter usado o sucesso pra reaproveitar algumas coisas em Dragon Ball, que acabou virando esse sucesso enorme que a gente conhece hoje, né? Mas eu não diria que é um conteúdo adulto, pelo menos não é baseado nessa experiência com Dragon Ball. E até com o mangá que o Dan comentou antes, o Ramameio, sabe, que também tem várias piadas que a gente poderia considerar mais adulto. Em mangá é normal, sabe, você vê isso, você vê piadas com seios, com pênis, com vagina, que nem vocês comentaram, não chega a ser um conteúdo adulto, é só umas piadinhas assim de moleque, sabe. É um mangá, pelo menos o Dragon Ball era um mangá pra criança, e pelo que vocês estão falando, e pelo que eu já li do enredo de Dr. Slump, é um mangá mais infantil ainda, né? Não, sim, é como eu falei, eu não acho, é aquela coisa muito inocente, talvez uma criança que lê aquilo vai achar graça, mas não vai entender da mesma forma que um adulto lendo aquilo. É inocente com uma pintadinha de sacanagem, né? Sim, mas é o que eu tô falando. Eu não tô falando da criança, né? Eu tô pensando no pai da criança, que se pegar o filho lendo... Se meu pai pegasse lendo isso, eu, sei lá, com 10, 12 anos, ele não ia nem ligar, sabe? Talvez ele nem pegasse. Porque realmente, é sem noção, mas eu penso nessa época que nós estamos hoje, porque não deixa de ser engraçado. É sem noção, mas é engraçado. E se eu tivesse 12 anos, eu acho que eu morreria de rir. Se eu desse isso pro meu sobrinho, acho que ele vai se mijar de rir. Mas se minha cunhada pegar, vai me dar um esporro. Entendeu? Não, é essa a diferenciação. Mas sabe que eu acho que na nossa época, que ainda não era tão fácil assim você ter acesso à internet... Porque hoje, se uma criança quiser ver pornografia, ela vai digitar qualquer palavra no Google e vai acabar achando um site e vai ver umas coisas que, meu Deus, até hoje eu fico arrepiado, sabe? Na nossa época, ainda acho que ainda tinha essa questão da descoberta do sexo, propriamente dito, dessa maneira mais inocente, na base da brincadeira, vendo, uma personagenzinha pelada, uma Playboy, que era uma revista inocente, sabe? Hoje em dia, eu não sei como é que as crianças estão descobrindo essas coisas, cara. Não sei se eles já não estão muito mais avançadinhos do que essas brincadeiras, porque Dr. Slump é dos anos 80, né? 1980. Então, hoje em dia, eu acho que uma criança, isso aí pra ela, tá, que graça tem ver as pessoas com óculos de raio-x, sabe? E aí, seguindo, como teve essa questão da Conrad, que publicou algumas edições, não chegou à metade das edições japonesas, mas era um mangá cult e que demorou para poder ter uma nova publicação aqui no Brasil, eu acho que é interessante a gente falar sobre a especulação dos quadrinhos, né? A gente já falou num pilha anterior sobre quadrinhos que não chegaram a terminar aqui no Brasil e tal. E é mais um caso desses, mas pelo menos esse está sendo republicado. E aí eu acho que a gente pode entrar nesse assunto da especulação. É comum a gente ouvir o pessoal falar mercenários livres no Brasil, ou ver o preço que está sendo cobrado nos quadrinhos antigos, seja na internet ou seja nos sebos. O que vocês podem falar um pouquinho sobre esse mercado especulativo de quadrinhos no Brasil? Eu nunca fui muito de... Claro que, evidentemente, já comprei algumas coisas em Mercado Livre. Agora tem a Amazon Sellers, né? Que você pode pegar lá um quadrinho usado que tá fora de catálogo e comprar via próprio site da Amazon, que ela faz esse link entre quem tá vendendo e quem tá comprando, né? Se eu quiser vender o meu usado, eu posso. Nunca fui muito, justamente porque eu sempre corri um pouco dos preços, assim, sabe? O que eu sempre frequentei, e já parei de frequentar há muitos anos, por causa da especulação, é sebo. Sempre gostei muito de acebo, de procurar alguma coisa que eu tivesse correndo atrás ou que eu considerasse rara e se achava lá, assim ainda acha, dependendo do sebo, uma edição super especial pelo mesmo preço numa edição comumzinha, né? Então era aquilo, né? Formatinho era R$1, formato americano era R$2, R$3, R$4, e aí não fazia distinção. Aí eu fui notando ao longo dos anos, talvez até com o próprio Mercado Livre, que foi o primeiro grande site de venda de artigos pessoa para pessoa, né? Sem ter uma loja. Fui notando que os sebos começaram a pesquisar as coisas antes de botar para vender. E aí aconteceu isso. Você pega lá uma edição que é mais especialzinha e ela tá custando 20, 30, 40, 50 reais, porque é uma edição que o cara foi lá, pesquisou e viu que ela é diferente, né? Não tá no mesmo patamar que as outras. E por outro lado, coisas que eu achei que iam valer dinheiro um dia, por exemplo, aquela linha Super-Heróis Premium da Abril, sabe? Que era quando a Abril acabou com os formatinhos, ela lançou tudo, foi a primeira linha que a gente teve no Brasil de mensais, e era um formato que nem pros especiais era tão comum, de encadernados, lombada quadrada, uma capa envernizada, um papel melhor, sabe? Eu guardei aquilo achando, um dia isso aqui vai valer dinheiro. E não, hoje você vê a preço de banana aquilo, né? Com um preço até muito menor do que na época, se não me engano, era R$10 cada edição. Naquela época saiu de um formatinho que custava, sei lá, R$3, R$4 e foi para essas edições que custavam R$10, então para a época era muito mais caro, né? Foi um impacto grande. Até falando de Dr. Slump, eu tava olhando aqui a primeira edição da Conrad, que é de 2002, ela custava R$4,50. E essa edição agora custa o quê? R$12,90, é isso? Não, o preço de capa da edição da Panini é R$13,90. Então mais do que, praticamente 3 vezes o preço, né, do que custava lá em 2002. Claro, tem inflação, tem uma série de fatores, mas hoje, R$10, a gente daria risada pra comprar um encadernado por esse preço, né? Eu fui na banca outro dia, gastei mais de R$100 brincando, assim, peguei 2, 3, 4 encadernados. Até eu fiquei pensando, meu Deus, né, se cada passada de banco eu vou gastar R$100 hoje em dia... Ou na banca umas 2 vezes por semana, não dá, né? Fora as promoções da Amazon, sabe? Então, eu acho que tá um pouquinho, até assim, a gente sabe que para vender produtos novos tem outros fatores que a gente já comentou aqui, problema com a distribuidora, questão do desconto, né? Que então você tem que jogar o preço lá em cima pro desconto chegar no preço que você quer. Mas eu acho que, no geral, quadrinhos no Brasil tá muito caro. E isso tá, sim, refletindo em usados, em esgotados, né? Às vezes eu procuro alguma coisa, assim, que eu já tenho e vejo, estão vendendo a preço absurdo, sabe? Encadernados que saíram há menos de 10 anos já estão sendo vendidos a R$300, R$400, R$500. Não, é que nem carro usado, gente, não justifica o preço, sabe? E vamos lembrar que tudo que sai no Brasil, eu sempre faço essa avaliação, sabe? Quando alguém me diz que eu tenho uma fortuna em gibis aqui dentro de casa, eu sempre digo, gente, tudo no Brasil... É republicação, falando de material estrangeiro, obviamente, né? Então eu não tenho a primeira edição do Batman, eu tenho uma edição onde o Batman saiu, onde tem a primeira história do Batman, só que isso é uma republicação. Mesmo que eu tivesse a primeira edição em que o Batman apareceu no Brasil, da, sei lá, da Ebal, da RGE, não sei qual editora que foi, não seria a primeira edição do Batman. A primeira edição do Batman é Detective Comics 27, em bom estado, que saiu em 1939. E essa sim vale $1 milhão, sabe? A minha pode ser a edição que saiu aqui no Brasil em 1942, em preto e branco, formatinho, não vale isso. É verdade. Não tem esse valor. Então, eu acho que a gente precisa... A gente, os fãs, são um pouco culpados disso também, né? Ah, relança em capa dura, relança em formato colecionável, e aí a gente acaba... Tem uma demanda nossa por colecionar, por ter as coisas que acabam pressionando o preço, o que tá muito igual, né? Tá cada vez mais parecido com o que é o mercado nos Estados Unidos, né? O que salvou os quadrinhos, muitos falam, né? Nos anos 90, o que salvou os quadrinhos foi você criar um mercado de colecionáveis. Você sair da questão de só publicar as mensais e começar a publicar encadernados, outros formatos e tal. Isso foi meio que salvou eles, sabe? Eles criaram uma demanda e a gente tá sentindo isso aqui. Tem o lado bom e tem esse lado ruim que isso tá pressionando os preços de uma maneira artificial, né? Isso é muito uma complementação da pauta do nosso programa anterior, né? Aquele sobre o que a Panini lançou, aquela enquete para perguntar aos leitores quais gibis eles queriam ver lançados ou relançados aqui no Brasil, né? Se não houvesse essa falta, que é um problema também de mercado, né? Não é um problema só das editoras, é um problema em conjunto de não existir certos gibis em catálogo sempre. Tipo, a gente falou muito de Watchmen. Um exemplo mais marcante agora, que ganhou disparado, né, a eleição da DC, foi Batman, ou Superman, foi o Martelo, que só foi lançado uma vez pela Panini, neste 2007, eu acho, e o preço absurdo, né? Você ia achar no Mercado Livre por preço, assim, que não tinha justificativa nenhuma, sabe? Era preço que não... Cara, era um materialzinho qualquer nota quando foi lançado, e aí você é vendido por um preço que não tem justificativa, que não seja especulação pura e simples, né? O cara quer, ó, isso aqui já tá esgotado, nunca foi relançado, não deve ser relançado tão cedo, e aí vou aproveitar pra aplicar, né? E se você falou dos lojistas, é perfeito. Tem um sebo lá em Maceió, que o maior que tem, o mais arrumadinho. Ele tem computador lá, porque ele também vende na estante virtual. E ele tá sempre localizado do preço ali. Depois que ele aprendeu, porque ele se tocou de que existe esse mercado, quanto é cobrado pro gibi, o preço de formatinho hoje lá é R$5, R$7. Eu comprava formatinho lá, tudo bem, sei lá, 8 anos atrás, 10 anos atrás, era R$1. Se eu comprava baseada, ele vendia até por 5 centavos. Mas hoje em dia, o formatinho sai por menos de R$5. Tem formato americano, que é mais barato que o formatinho. R$5, R$7 o formatinho. Eu já vi formato americano lá por R$2, R$3. E um outro segredo que ele aprendeu é pegar a coleção completa, fechar no pacote. Ali, sei lá, 12 edições de Super-Homem, da Abril, qualquer. Fica aquele pacote, esse pacote aqui é R$150. E vende assim. É verdade. Ele, nesse mesmo sebo... Porque assim, ele aprendeu isso, e assim, é R$5 aquela edição que nem tá tão bem conservada. Se você pegar uma edição formatinho que esteja em excelente estado de conservação, ele não vende por menos de R$7. E isso aquelas edições, mesmo aquelas edições com menos páginas, de lombada canoa, lombada grampeada e tal, ele não vende por menos de R$7 se a edição tiver num bom estado de conservação. E é mais revoltante ainda nesses casos, é que beleza, ele... Teoricamente, ele está vendendo pelo preço que se pratica no mercado, ou que se pratica no Mercado Livre ou estante virtual. Só que na hora dele comprar essas edições, ele continua comprando a 50 centavos, a R$1 cada edição. Então, é aquela coisa na cara dura. Você acaba largando lá para poder se livrar mais do que para você tentar vender para ganhar algum dinheiro. Você está querendo se livrar, você não tem mais espaço, ou aquilo que a gente já falou numa outra edição, você está substituindo por edições em formato americano, capa dura, ou em qualquer outro formato que seja, você está substituindo, e aí você acaba se livrando, porque às vezes você fica pensando, não, vou doar para uma biblioteca, ou vou doar para uma gibiteca. Aqui em Maceió, pelo menos, eu não conheço uma gibiteca que funcione. Biblioteca, a gente fica até com dó de se colocar, porque sabe que não vai ser cuidado, que vai ser largado lá de qualquer jeito. O pessoal que toma conta disso não reconhece o valor de um gibi ou de alguma coisa nesse sentido, e você acaba querendo se livrar ali e acaba aceitando esse tipo de coisa. E ele ganha dinheiro, assim, muito fácil, né? Porque ele coloca lá pra vender, ele... Pra ele, talvez seja até mais interessante, ao invés de vender ali pessoalmente, vender pela internet, porque a gente sabe que ele acaba ganhando, além de ganhar no preço, ele acaba ganhando também no frete, porque o frete que ele anuncia lá dificilmente é o frete que ele vai pagar. Ele sempre ganha alguma coisinha ali no frete também. E é isso, tá? A especulação tá pesada. Isso que o Dão falou de manter as edições em catálogo seria algo para poder coibir esse tipo de especulação. E eu acho que agora que isso está começando a acontecer. Eu lembro, um tempo atrás, aquelas edições do Sandman, da Conrad. A Conrad começou a lançar aquelas publicações de luxo, né, em capa dura. Vendia muito bem. E o primeiro volume, ele esgotou. E foi quando a Pixel assumiu as publicações da Vertigo. Conrad, ela poderia terminar de publicar Sandman, mas ele não poderia mais reeditar as edições que já tinham sido esgotadas e que ela já tinha lançado. Então, o volume 1 ficou a preço da coleção toda no Mercado Livre da vida. Eu lembro que isso há, sei lá, 10 anos atrás, o volume 1 tava por R$300 no mínimo no Mercado Livre. E o pessoal comprava. Tava até difícil de achar por R$300, porque o pessoal comprava. Porque quem tinha aquela edição não queria vender, e quem vendia só vendia por esse preço, e o pessoal comprava. E isso acabou quando eu acho que nem quando a Pixel lançou, porque ela lançou num formato até mais barato. Eu acho que isso diminuiu mais quando a Panini lançou aquelas edições definitivas, que também durante muito tempo ficou a preço extorsivo no Mercado Livre, porque saiu de catálogo, não tinha mais para vender em lugar nenhum, até a Panini resolver manter isso em catálogo e tá sempre reimprimindo, né? Não, depois da edição definitiva de Selma da Panini, esses da Conrad você acha no máximo R$50. Pelo menos na estante virtual, né? Mercado Livre sempre tem um sem noção que quer pegar um cara mais desligado, né? E sempre aparece esse cara que não pesquisa direito, ou sei lá o quê, e vê lá e diz, ah, só tem esse daqui, vou comprar esse daqui. Mas o bom do Mercado Livre, hoje em dia, com essas republicações que tá saindo agora com mais frequência, o bom de você olhar esses gibis lá é os comentários, né? Que a galera não alisa, né? A galera coloca, ó, eu já vi o cara que botar o link da Amazon, né? Ó, aqui tá mais barato. Cara, é muito engraçado. A galera tá se vingando agora. Agora toma o teu aí, otário. O mais engraçado é você ver que o cara que tá vendendo, ele tá vendendo porque ele quer comprar a republicação. Aí ele quer dar uma desperta, ele pega a edição antiga dele, ó, tá aqui edição rara, vendendo. Cara, não é mais rara. A partir do momento que anunciaram a republicação, já era, filho. Vende pelo preço barato, sabe? Vende pelo que dá. Bicho, esse negócio de edição rara, eu tive experiência com isso. Eu peguei uns encadernados, capa dura que eu tinha, esses do Lanterna Verde que a Panini lançou. Eu tinha esse Batman 1, eu tinha acho que três edições que eu tinha em casa, que eu ganhei, comprei sem saber que eu já tinha ou não, enfim. Então eu juntei uns 4, 5 desses que eu não queria mais e fui lá vender, né? Assim, um encadernado custa, na época, em banco, sei lá, 20, 25, 30 reais. Eu disse, ó, vou vender aqui por uns 10 conto no máximo. Então, na verdade, fui mais pensando em trocar em formatinho. E o cara queria comprar, sei lá, 5 encadernados desse, por os 5, por R$10. Eu digo, aí não, velho, aí você tá de sacanagem com minha cara, né? Porra, um peso do caralho desse, trazer essa porra aqui pra vender, você quer me comprar tudo por R$10? Não, aí você tá de sacanagem. Aí ele falou, não, mas é que hoje em dia, o pessoal tem mais interesse em material antigo, sabe? Você tem que trazer um Super-Homem 37, aqui da primeira série da Abril, né? Eles querem mais coisa mais antiga, ou seja, é isso que é esse mercado que está querendo se formar agora, né? Esse gibi raro, sabe? Essa coisa que, olha, nunca foi nem sequer lançada em outro formato, né? Eu vou dar uma declaração polêmica aqui, tá? Você que tá aí especulando formatinho, você que financia essa merda, tá? Olha, na boa, cara, eu entendo, formatinho é legal, era da nossa infância, precisava na época ser assim, sei lá porquê, mas precisava. Agora chega, né? Acabou o formatinho, gente. Eu não quero pegar a página lá que o cara publicou, reduzir ela pela metade, mudar a cor, mudar o desenho e lançar. Acabou isso, gente. Para. Deixa o formatinho ficar só na memória afetiva, sabe? Não vai ficar especulando em cima disso. Eu tenho caixas de formatinho que toda vez que eu penso em vender, eu acabo ficando com dó e acabo não vendendo, mas eu vou ter que vender, sabe? Não tem por que eu ficar guardando aquilo. Uma coisa que agora eu... Falando até um pouco de especulação, o que eu tô pensando em vender é as minhas edições que eu tô trocando por encadenados. Até, por exemplo, as do Superman, se eu não me engano, eu nunca pensava em vender porque tinha as histórias do Flash, do Mark Waid. Só que agora eu tô comprando esses encadernados que estão saindo lá fora do Flash do Mark Waid, que aliás, com certeza eu tô pagando mais barato do que eu pagaria se eu esperasse isso aqui sair em capa dura, pela Panini, pela Salvati, pela Eagle Moss, porque não tem por que guardar isso mais, né? Esse momento já passou, o formatinho é uma coisa pra ser vendida barato, ele foi lançado pra ser vendido barato, e não tem sentido você pagar mais caro num sebo do que ele custava na época, sabe? Até porque quem coleciona sabe, ele é um material que não dura, sabe? Que não durava, ele era grampeado, então às vezes o grampo enferruja, mancha a página. O jeito que ele ficava guardado é um papel que as traças adoravam, né? Então, se eu ia na Seba, eu já sabia, eu ia limpando página por página as traças, né? A boa, para com esse negócio de pagar 5, 10 reais um formatinho, para, apenas para. É aquela coisa, tem algumas coisas eu até acho que valha, não acho que chegue a valer 10, 20 reais, 30 reais numa edição formatinho, eu até acho que isso não vale, mas porra, um X-Men 132 Panini, ou da Abril com... sei lá, com o Forge na capa, não vale 5 reais, né? Eu não digo nada aquelas edições mais antigas ou talvez edições número 1, você até pode colocar, porque tem essa questão do valor sentimental de quem colecionava na época e quer recuperar alguma edição que perdeu hoje. Eu nem, isso até nem questiono, se tiver num excelente estado de conservação. O problema é que a maioria não tá. Principalmente nesses sebos de cidade, não tá. Sebo virtual, como a Rica, algumas coisas que você encontra por aí, você até consegue num preço melhor do que você conseguiria num sebo da sua cidade, numa qualidade muito melhor, né? E eles de vez em quando fazem promoção. O que mata esse tipo de coisa é o frete, porque o frete ainda é muito caro. E tem outra coisa, isso que o Vitor falou, dele querer se livrar do formatinho dele, do Super-Homem, porque comprou agora a edição do Flash encadernado, americano. Então tem muita gente que tá fazendo isso e tá se livrando. A oferta de formatinho tá crescendo muito, e tem muita gente se livrando. Então não justifica você comprar por 5 reais um negócio que tem, sabe? Chega lá, tem, você falou, o X-Men 120, tem 7 edições de negócio. Então pra que porra eu vou comprar isso aqui por 5 reais? Por 5 reais devia levar 7. Embora, sabe? Tem muita coisa. Não adianta, mas isso, quando a gente tava naquele momento de entre safra, antes da Panini lançar essa edição definitiva de Sandman, sair o Reino da Manhã, quando não tinha, todo mundo tava segurando o seu. Quando saiu o Reino da Manhã, nossa, começou a desovar a edição, aqueles fascículos da Abril, começou a desovar de caminhão isso em sebo. Então não justificaria você comprar as 4 edições por 200 reais. Não, hoje não cabe mais. Como tá todo mundo se livrando disso, porra, você botar uma... Você fica com uma só, no formato melhor, cheio de extra, formato original, com as cores originais, do que com a tradução maluca lá dos anos 90, que se fica dentro de uma pasta, dentro de uma gaveta, com acesso ruim, sabe? Então, tá começando a desovar muito esse material. Bom, vamos ver. Eu acho que isso não vai mudar tão cedo. A gente, pelo menos aqui em Maceió, a gente vai nos sebos, aumenta a quantidade de formatinho que tem lá. Nesse que o Dão falou, essas coleções fechadas a gente ainda vê muito, um preço absurdo, mas se eles continuam fazendo isso é porque tem gente que compra, né? Então, não acho que isso vai mudar tão cedo. Não, sempre tem. A gente falou do Mercado Livre, você entra lá, o cara coloca, no Amazon tá mais barato, nos comentários. Mas sempre tem um cara abaixo perguntando, o frete para lugar tal é quanto? Sabe, o cara nem esquece, deu trabalho de ler os comentários para ver que aquela edição está sendo vendida num formato diferente, uma edição nova, por um preço muito mais barato que o que está anunciado no Mercado Livre. Então tem cara que parece que não enxerga, que quando vê aquela capa daquele gibi que ele leu na infância, ele quer aquilo de qualquer jeito e ele esquece do mundo. Bicho, não existe. E esse negócio do frete é muito mais prejudicial, pelo menos eu acho. Eu não sei como é que tá hoje, que eu nunca mais comprei livro lá. Nem sei como é que funciona o sistema deles. Mas na estante virtual, isso é um problema. Eu, quando morava em Recife, quando eu morei lá um ano, eu comprava livro, sei lá, comprava com o cara de um sebo em Santa Catarina. O livro custava 5 reais, o frete saía pro Dove. Ou seja, o frete comprava 2 livros que eu queria. Era livro barato, era livro fininho, um livro lá qualquer. Livro tem muita especulação também, mas tem muita. É bem menor, pelo menos é livro muito raro, uma coisa que nunca mais saiu. Mas tem muito livro antigo que você compra muito barato, que tem de carrada. A oferta é muito grande, sabe? Tem sobrando. Então eu comprava um livro que custava 4. Eu cansei de comprar livro, que o frete foi muito mais caro que o próprio livro. Mas isso do frete é um problema tipicamente brasileiro, né? Frete de qualquer coisa no Brasil é caro. Então eu vendi uns ingressos pra show no Mercado Livre, mandei pro cara lá no Rio de Janeiro. Aí usei o serviço do Mercado Livre de envio, né? Que era mais fácil. O frete era R$34,90, cara. R$34,90 pra mandar uns dois ingressos que não pesa, sei lá, 50 gramas, sabe? Tá, ok. Com certeza o Mercado Livre tá ganhando dinheiro em cima disso, eu sei disso. Só que correio é caro. Você vai mandar um Sedex, eu trabalho direto com Sedex, né? Sedex hoje em dia não sai por menos de R$20, dependendo da região. Se eu for mandar algum gibi meu pra vocês aí, se eu mandar de graça o gibi pra vocês, se vocês forem me pagar o frete, vai dar R$30, sabe? Porque, até porque a gente sabe, o problema de comprar livro e gibi assim, em outros estados é esse, né? Gibi é uma coisa pesada, livro é uma coisa pesada. Então, tem essa questão do frete ser mais caro do que muitas vezes o valor que você tá comprando, mas isso é um problema que o Brasil tem, sabe? Essa nossa dependência aí de rodovia, não tem outro tipo de modal de transporte, a gente acaba pagando caro em tudo que a gente consome por causa do frete, né? Pois é. Complicado, e não temos perspectivas de melhora a curto prazo, né? Nem curto, nem médio prazo. Mas vamos ver. Bom, é isso, pessoal. Algo mais sobre esses assuntos, senhores, ou podemos encerrar? Fechou. É isso aí. Bom, então foi isso. Agradecendo mais uma vez, Dãozinho, Vitor. Valeu. Obrigado a vocês. Valeu, pessoal. Esse foi o Pilha de Gibis. Um abraço e até a próxima. Tchau. Hold on. When everybody looking at you funny, you got to hold on. You got to.